parceiro fica por CD, estourado do set. Tá pivetinho. Tô assistindo de camarote o rumo que deu pra sua vida. Se tinha volta eu não sei, mas agora que a sua boca não é minha. Você nunca que dá passos largos, mas tô vendo que você mudou. Já tá com o namorado do lado, até a aliança colocou. Será que é amor? Seja lá o que for, me fala, me faça, receita o que fez pra me tirar da cabeça de vez. E um troféu de melhor atriz um ano vai pra você que já diz tô amado. Me fala, me faça, receita o que fez pra me tirar da cabeça de vez. E um troféu de melhor atriz do ano vai pra você que já diz tô amando. Que deu pra sua vida. Se tinha volta eu não sei, mas agora que a sua boca não é minha. Você nunca que dá passos largos, mas tô vendo que você mudou. Já tá com o namorado do lado, até a aliança colocou. Será que é amor? Seja lá. Da cabeça de vez. E o troféu de melhor atriz do ano vai pra você que já diz tô amando. Tudo fulano é o segundo do ano. We'll be right back.